arame, com toda a preparação, para botar no arraiá na noite de São João. Para botar no arraiá na noite de São João. Chapéu de arroz doce, forrado com tapioca, as fitas de afinim e as fivelas de paçoca, a camisa de nata e os botões de pipoca. A camisa de nata e os botões de pipoca. A cirola de soro e as calças de coalhada, o cinturão de manteiga e o de carne assada, sapato de pirão e as enfilhão de cocada. Sapato de pirão e as enfilhão de cocada. As meias de angu, presilhas de amendoim, charuto de biscoito e os anelão de bolim, os ovos e ovos fritos e as luvas de toucim. O colete de banana e a gravata de tripa, o paletó de ensopado e o lenço de canjica, carteira de pamonha e a bengala de linguiça. Carteira de pamonha e a bengala de linguiça. Vai ser um grande sucesso no baile da prefeitura, a pulseira de queijo e o relógio de rapadura. Quem tem uniforme desses pode contar com fartura.